AM 870 Central. Agora, o programa Amanhecer na Fazenda, com o padre Rodrigo Oliveira. Olá, minha gente querida, bom dia. Bom dia, bom dia. Agora são 5:58. Está no ar o seu programa Amanhecer na Fazenda, comigo, padre Rodrigo Oliveira. Bom dia para você que estava ligado na boa programação aqui da Rádio Central e para você que estava esperando para ouvir o Amanhecer na Fazenda. Minha gente, nós vamos juntos até pertinho das 7 da manhã, recebendo muitas bênçãos do Bom Jesus, ouvindo muita música boa no nosso programa de hoje. Então, olha, meu amigo, minha amiga, chama todo mundo aí, avisa os seus amigos, avisa a família. O Amanhecer na Fazenda começou! Falou! Agora são 5:59 e você pode colocar aí pertinho do seu rádio um copo com água, viu? Uma jarrinha de água. Prepara o seu copo com água, a sua garrafinha de água, porque no final do programa nós vamos fazer a bênção da água. Vai se preparando aí, viu? Eu vou preparar o meu copo com água aqui, ó. Olha que beleza. Ei, beleza. Essa água será abençoada no final do programa. Nós vamos, no final dessa programação, pedir a bênção do Senhor Bom Jesus. E ó, meu amigo, minha amiga, você pode entrar, viu? A porteira da fazenda tá aberta pra você, fica à vontade. Eita, nós. Olha a hora, 6:00, tá na hora da gente dar bom dia pros animais da fazenda. Vamos dar bom dia pro Chicão? Chicão, bom dia. Dá bom dia aí, Chicão. 6 da manhã, bom dia, Tufão. Bom dia, Tufão. Tá na hora do leite, Mimosa. Bom dia. Ô, Mimosa, bom dia. Dá bom dia pra todo mundo, Mimosa. Ê, beleza. Faísca, bom dia. Ô, Faísca, bom dia. Ô, gente, o Faísca tá passando aqui, ó. Olha que beleza. Bom dia, Faísca. Que tropé. Vamos dar bom dia pro Totó. Totó, bom dia. Dá bom dia aí, Totó. Dá bom dia. Vamos dar bom dia pra ele, o mais palmeirense aqui da fazenda, o Duque. Duque, bom dia, Ducão. Ê, Ducão. Gente, vamos dar bom dia pra Pipoca. Ô, Pipoquinha. Bom dia, Pipoquinha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ô, Juvencio, bom dia. Silvêncio, bom dia! Eita! Dá bom dia pra todo mundo aí, Silvêncio! E não pode faltar o papagaio. Papagaio, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Dá bom dia pra todo mundo! Bom dia! Bom dia, papagaio! Bom dia! Bom dia! Bom, minha gente, olha, são 6:02, 6:02. Não vai perder a hora, hein? 6:02. Hoje tem que pagar boleto, hein? Ei, tem conta pra pagar nesse mês de fevereiro, hein? Oh, meu Deus do céu! Olha a hora, gente, já tá mudando pra 6:03, 6:03 da manhã. E cuidando do sonzão aqui da Rádio Central, o meu amigão, ele que é corintiano, ei, todo mundo tem um defeito, né? Bom dia, Marcelo! Que Deus abençoe, viu? Bom trabalho pra você! É isso aí, minha gente, nós vamos juntos até pertinho das 7 da manhã. Tem muita coisa boa pra gente no programa de hoje. Fica ligado, fica ligada, chama a sua família, manda todo mundo sintonizar aqui a Rádio Central agora, para que cada vez mais pessoas sejam abençoadas, né? Hoje tem bênção para todo mundo, para você de perto e de longe. E para começar bem o nosso programa de hoje, eu quero chamar ele, hein? O Marcelo Costa. Vamos ouvir cantando Cowboy Fora da Lei. Vamos ouvir música boa. Aumenta o som aí do rádio. 6:04, 6:04. Bom dia, bom dia. Se fecha, mas amanhã tem mais Amanhecer na Fazenda com o padre Rodrigo Oliveira. Que Jesus abençoe o seu dia. Campeão de audiência, com a marca de qualidade e tradição do Esporte Central. Central Esportiva. Está entrando em campo a seleção do rádio. Toda a vibração e emoção do esporte pra você. Equipe 870. Oferecimento, Loja 100, a melhor do Brasil, agora em Campinas, na Rui Rodrigues 711, Novo Campos Elísios. Loja 100, ainda bem que tem. 17 horas em Campinas, temperatura 31 graus. Central Esportiva e o Giro de Manchetes. Toda hora, todo dia, às Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. AM 870 Central. Hora certa. Pontualmente 7 horas da manhã. Alô, alô, Padre Rodrigo Oliveira, boas missas, hein, Padre Rodrigo? Bom dia, maior audiência do rádio. Ninguém tem mais audiência do que o Padre Rodrigo Oliveira, todos os dias, das 6 às 7 horas da manhã, acordando a cidade de Campinas. Olha a hora, 7 da manhã, mais um minuto, não perca a hora, não perca o compromisso, 7:01. Marcelo Abreu tá na mesa de som, um dos melhores sonoplastas do Brasil. Bom dia, Marcelo! Bom trabalho, meu irmão. Vamos juntos, se Deus quiser, até às 11 horas da manhã. E quem faz o programa com a gente? O ouvinte. Faça o programa, apresente. Apresente o show da manhã comigo, apresente. É só você gravar uma mensagem e mandar pra cá. Apresente o programa comigo. É simples. É só você salvar o nosso número no seu celular. Salve o nosso número no seu celular. E depois você vai ao aplicativo WhatsApp, grava uma mensagem e manda pra cá. Simples.